Pode crer, sistema negro, miliano de corrida aí. É, firmeza total, mano. Mó satisfação ter vocês com nós. É tudo nosso. Aí, sem palavra, Renan. Sistema Negro agradece pelo convite aí, moro, mano. Sistema Negro, inquérito, aí, mão, um grupo pra somar. Isso mesmo, guerreiro. Muito obrigado aí. Que Deus abençoe a caminhada aí do inquérito aí. Boa sorte. Firmeza total, tudo nosso. Quem me conhece flagra, sabe da minha caminhada. Não é de onde que eu tô no bagulho, ó, várias pernadas. Mó corre nada, só tomei canseira. Chá de cadeira, água de torneira. Cê é da velha escola ou nova, hein? Sei lá, mó tumulto, muita ideia. Mais professor do que aluno, tô apadiando, ó, mano. Só que ainda sou do prezinho, sempre aprendendo, aperfeiçoando, evoluindo. Mó compromisso, é quente mesmo, não tô de alegre. Tem mão que eu fico imaginando, eu sem o rap. Ia ser um bezerra sem a malandragem, ia timão sem a fiel, zumbi sem coragem. Ia ser crente sem bíblia, um sabotagem sem o canão. Ia ser um bar sem bebida, Brasília sem ladrão. Mas quem é do corre só para quando morre, não cansa. Os guerreiros da nata não lamenta, levanta. Só os guerreiros da nata, vem que vem, vagabundo é nós. Vai chamar toda a rapa, até os humildes vai vir feroz. Semáforo fechou, encostou uma caravana. Do outro lado os playboy no corsinha sedã. De topete Ray-Ban, estilinho bambam. Cigarro de hortelã, ouvindo a Jovem Pan. Passou um guerreiro sem perna num carrinho de rolemã. Se arrastando, tentando atravessar Kidaban. O playboy fez que nem viu, jogou a bituca no tio. Presenciei a cena, na hora o sangue subiu. Arrombado, depois reclama dos 5, 7, os coban. Lembrei do índio queimado. Mata chão, paiacan. Sei lá, era gente, não era? Então é o que vale. Tanto faz se for executivo ou da Vega Sopave. Morrendo por um palmo de barraco, quantos milhares? Enquanto meia dúzia aí tem alqueira, hectare. Na era do clone ainda tem fome, a cena é irônica. Falta comida no país da urna eletrônica. Mas se Deus mandou uma arca pra salvar os bichos, não vai deixar os guerreiros na mão, fica tranquilo. Só os guerreiros da nata, vem que vem, vagabundo é nós. É nós. Vai chamar toda a rapa, até os humildes vai me ver, ó. Fórmula 1, socadão, aerofólio. Soca o som, pula, pula, pole, pole. Que é cultura? Bunda ou musiquinha de folclore? O rap, nunca me dou fazendo e nem Nelore. Nem por isso eu me vendi, vesti rosa choque. Só pra ganhar hip-hop, igual os Loki. Mirarau, aí pamonha, deu milho, virou curau. E pra quem falou mal do interior paulista? Nossa quadrilha não é de festa junina. Infelizmente aqui também tem cadeia, pouca escola. É. Nem tudo é rodeio, espora. No aeroporto da loucura os aviãozinhos decolam. Antigamente tinha parango, hoje tem de sacola. E simbora, simbora. Band que é band não faz campanha. E os bichos soltos demais eu deixo pro Ibama. Só os guerreiros da nata, vem que vem, vagabundo é nós. É nós. Vai chamar toda a rapa, até os humildes vai me ver, ó. Não, eu errei, cantei outra coisa aqui.